Eu quero saber quem é que transa, quem transa nessa porra, uns tabaco bem massa pra gente pif pif pif, foder até o talo. Que delícia, cara! Olá, amigos, está começando mais um Beamiches! Espero ter feito a nível Evandro, de qualidade. É, aqui quem fala é o Gariba, todo mundo já me conhece, porque eu posto muita coisa no Facebook e tal. É, hoje eu sou o professor dessa putaria toda e eu tô fudido, porque tenho uma pequena certeza que eu vou ter que gritar com todo mundo, com esses filhas da puta. E vamos começar aqui com a chamada. É, número 1, um, Evandro Louco. Número 2, Vini. Não é ordem alfabética? Eu sou burro, cara. Pior que é. Pior, cara. Cara burro, cara. Em ordem é a minha. É o meu alfabeto. Tá, sou número 2, né? Tamo aí, pô. Ordem alfabética, 1, 2, 3, 4. Número 3, o Segui. Professor, tu não sabe o que aconteceu. Pronto, o prof. É, número 4, o senhor Godokin. Professor, sexta com X ou com S? É com S. Número 5, Zueist. Carpaccio. Eu não vou reprender presunto porque eu sou um cara elegante. Nossa. Carpaccio, cara. E hoje aqui, pessoal, nós temos... É, dois alunos convidados. Repetente, o convidado modelo Nicolas. O pai, digo professor, me enganei, desculpa. E também o outro convidado, o Cavalo Manco. Também conhecido como Felipe professor. Garcia. Não sei como vocês vão saber. Professor, para de interromper, filha da puta. Chame sua sogra, chame todo mundo que o couro vai comer, professor. Chama o cachorro também. É o cachorro. Porra, você pode ter feito milhares de referências, eu não entendi nenhuma, mas foda-se. É, pessoal, como vocês puderam reparar, eu sou burro mesmo, pô. Você é meio especial, né? Você entrou nas cotas da escola. Eu sou professor da Malhação. É, pessoal, hoje, como vocês já notaram, a gente vai falar de histórias da escolinha. Pera. Meu caralho. Você é professor da Malhação e não tá pegando as referências de Charlie Brown? Pô, como assim, cara? Te levou! Yeah! Te levou! Eu sou professor Malhação da atualidade, não da Malhação. Cara, mas a sala da atualidade é uma merda, cara. É, cara. É por isso. Então, como vocês repararam, o assunto hoje é escola e é isso aí, vamos começar logo com essa porra que tá tarde, eu tô cansado. Trabalhar. Ô, professor, que hora é o intervalo aí, professor? Que hora é a merenda? É a hora que eu quiser. Que hora é a merenda? Que hora é a merenda? Que delícia, cara! Falaram de intervalo merenda, eu acho que esse é um bom assunto pra gente começar com o podcast. Quem gostaria de dar algum relato, assim, de alguma história importante? Vai valer nota, professor? Vai cair na prova? Vai. Tudo vai cair na prova. E falou em cair, o Nicolas caiu aqui. Continuando. Tá bom. Chama alguém, né, professor? Você acha que alguém vai falar assim de bom grado? Desde quando, aluno? Desde quando, aluno? Eu caí da cadeira aqui, desculpa. Então, o que tava dormindo aí, tava na putaria, o Nicolas, fale a sua primeira história. Cara, acho que tal qual todos aqui, ninguém foi muito zoeirão na escola, né? Eu acho que todo mundo, tirando o Segui, que deve ter sido um craqueiro desgraçado na escola. Eu tenho muita história assim, marcante, porque eu era um bosta na escola, como sou até hoje na vida. Todos nós, né, cara? Todos nós. Cara, eu passo agora, que eu não fiz o tema em casa, como no tempo de escola eu também não fazia. E daí, quando os outros estão contando, eu vou lembrando meus histórias. Vou fazendo tema na aula. Desculpa, professor. Só pro seu governo. Eu não era bostelão, não, cara. Eu comi altas inspetoras lá. Altas tiazinhas. Eu tô falando, cara. Você devia ser o único craqueiro, cara. Você devia ser o... Então, vamos aproveitar e vamos ver como era cada um na escola aqui, se era diferente, se era próximo. O Segui devia ser uma criança tatuada, né, cara? Eu tinha barba na escola, gente. E o Vini era cheio de marra também, não dando moral na escola, ou era um outro Vini? Era um Vini menino, um Vini criança? Então, cara, lembra aquele cara que sofria, bullying, que era incomodado, que as pessoas batiam nele, que tipo... Não é o Vini. Todo mundo zoava o cara e tal. Então, eu não era esse cara, eu era o cara que fazia o bullying, que batia, que roubava o lanche. Eu era o cara que estava zoando. Ah, tu era o bully. Explodia coisa e tal. É, eu era bullying, cara, né? Foi do colégio. Mas eu me redimi. Naquela época você podia fazer bullying que eu não dava nada. Não tinha esse nome ainda, né? É, naquela época não era bullying, era zoeira. Naquela época, não era bullying, era filho da puta mesmo. Era criança, porque todo mundo fazia isso. Isso que eu ia falar, era criança, né, cara? É. Eu era bullying até ali pela oitava série, e aí depois disso... Depois virou cafeteira, né, cara? Porque de boa já era. Oh, Meu Deus do céu, não. Eu treinei a quarta-feira do recreio inteiro pra isso. É, deu tempo pra ver. Mas eu não era um cara muito legal no colégio, não. Mas, por incrível que pareça, depois da oitava série, eu me tornei um cara mais legal, um cara mais gente boa. Nossa, né? Imagina como ele era antes. Ele se tornou um cara mais legal agora. Era um cara que dava muita moral, né? Era um cara muito. Dava muita moral, mas era uma pessoa legal, era uma pessoa melhor, né? Aquela época. Era uma pessoa melhor. Viu? Ter moral é ser melhor. Pelo primeiro ano, segundo, terceiro. Terceiro ano foi o ápice, assim, né? Terceiro ano foi o ano. Anos dourados, mas na época do colégio eu era bem babaca. É, então, um ponto negativo pra você. Mudou muito. Um ponto negativo pro senhor. Obrigado, querido professor. E o Evandro, como é que você era, cara, na escola? Você era um cara bêbado como você é hoje em dia? Ou... Cara, até no primeiro grau eu ainda tirava umas notas boas, tá ligado? Não tinha nota vermelha no boletim. Estudava, assim. Mas no segundo grau, cara, só eu chegava... Mas isso já era nos 80, mano? Anos 70, né, cara? Tá louco. Ah, tá. Mas no segundo grau, cara, era largar a mochila no fundo da sala e passar com ela fechada a aula toda. Quem nunca, né, cara? Quem nunca? E aí ia pro... Passava bastante tempo no bar ali da frente do colégio também. Sim, isso é padrão. Ah, saía, às vezes a gente saía, voltava, às vezes não voltava mais. Pô, tá aí uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer, cara. Matar aula. Nunca tive isso. Ah, sério, Nico? Caralho, cara. Pra não mentir, eu acho que eu matei aula uma vez na minha vida no colégio. Que velho, matar aula é um bagulho inútil. É simplesmente mais fácil você não ir. Tá ligado? Do que você ir pra matar não, aula. É, exatamente, cara, exatamente. Não perdi, o problema de não ir é que às vezes você fica em casa e a sua mãe... Calma, um de cada vez. É, eu sou professor, fica quieto aí. Tipo, bem, então bota ordem nessa porra. Você ganha pra isso, cara. Bota ordem. Mas então, o problema de você ficar em casa é que a sua mãe sabe que você tá em casa, né? Às vezes tem que dar um migué e sair. Aí você sai, mas... você pra escola, você é só falar, porra, não tô afim de ir pra aula hoje, eu vou no bar com o pessoal, vou no cinema. Mas não é assim, né, cara? Eu tenho... Não, eu vou no bar. Peraí, eu tenho 15 anos, eu tenho 15 anos, eu não vou na aula hoje, eu vou pro bar. Eu vou no bar. Não, pô, mas eu não ia na aula, eu falei assim, ah, mas hoje eu não tô afim de ir pra aula não, não vai ter nada, sei lá, tipo, eu vou dar uma volta, com o pessoal, tá ligado? Pode fazer isso todo dia, assim. Minha mãe dava uma volta no meu pescoço, cara. Bem nessa. Se eu falasse um negócio desse, minha mãe me batia até eu virar asiático. Então, nesse lado, eu tenho uma história pra contar, que é mais ou menos o seguinte. Pra quem não sabe, a dona Vila, minha mãe, ela é professora também, veja só, né? E graças a ela, eu tanto de casa não faz aula. Milagre, né, cara? Exatamente. Graças a dona Vina, a única vez que eu matei aula, ela descobriu. E aí, meu querido? Sempre, né, cara? Sempre. Chinelo corre, a cinta canta. E assim, pra quem não sabe também, a minha mãe, ela é professora de educação física e ela é faixa verde em karatê e judô. Tenente, não esquece. Naquela época, assim, digamos que havia um diferencial de capacidades físicas. E tomando um nipom, né, cara? Exatamente, cara. A clássica história do nipom. E essa também é a história que eu levei um nipom na sala também. Então, cara, o que aconteceu? Um esperto decidiu que ele não ia batir na cidade. Não. O esperto aqui decidiu que ele não ia ir pra aula, só que eu estudava num colégio particular, que eu sou burguesinho de merda, a minha turma ela era muito pequena, não era uma turma grande, a gente era em 15 ou 16 alunos. E aí, a elite de Caxias, né, cara? A elite de Caxias. Um gênio só não poderia ter uma ideia dessas sozinho, né? E o que aconteceu? Nunca. Vários gênios tiveram essa ideia sozinho e aí, tipo, duas pessoas foram pra aula. E a escola, como não é burra nem nada, foi ver o que tinha acontecido. E ligou para todos os pais. E, né, no fim, você já sabe o que aconteceu. Né? Tomei um empom na sala. Deixa eu perguntar, desculpa atrapalhar, mas pra onde vocês foram 15 loucos juntos, cara? Foi pra uma maconha, cara? Uma maconha? Cara, a gente pegou assim, perto da escola. Teste, né? E aí a gente foi pra uma pracinha lá, cara, tomar uns refri, ficar falando merda lá, mas tudo aula, cara. Comer bala zazá. É, bala Sete belo, cara. Não, sete belo. É. Mais ou menos nessa daí, cara. Acho que eu devia ter uns 15 anos, mano. Tipo, tava só pela zoeira e tomei no cu. Colégio era de boa, cara. O cara saía lá, ia no bar, misturava uma Fanta com uma cachaça lá, voltava pra aula. Não tinha dinheiro pra tudo isso, tá louco? Eu tenho uma ideia que o Evandro. Era... Gatorade, aquela época, né, cara? Eu tenho uma ideia de que o Evandro é aqueles malucos que tem tipo 20 anos e estão na oitava série, tá ligado, velho? Nossa, então, cara, eu nunca rodei, velho. Assim, velho. Eu nunca rodei. Tava na sétima série e faltou 3 dias pra se alistar. Corpinho de leitão. Caralho. Tá louco. Ah, não, tem uns caras que é assim mesmo na escola que eu dei aula, cara. Não, fui na fila. 18 anos, cara, não oitava. Fifa Feira, cara. Também não foi no colégio. Era o único cara da Fifa Feira que tinha carteira de motorista, velho. Cara, progressão. Que na sua época nem era progressão continuada, né, cara? Era nem Grécia era, antiga, cara. Quando, lá, tipo, tava eu, Arquimedes, o. Aristóteles. Quadrado. Aquele, aquele maconheiro do Platão. Mas porra, nem tinha progressão continuada ainda, né, cara? Não tinha. Depois cara, da progressão continuada. Não existia teorema de Pitágoras, tá ligado? Pitágoras era um bebê. Ficava o dia inteiro olhando aquela porra daquela pirâmide e falando assim: não botei calça. Pitágoras era de 3 turmas antes da slide. E pelo lado bom, cara, eles não ensinavam fórmula de Bhaskara ainda. Exatamente. Eu olhava assim, esse negócio das pirâmides não vai durar nada, velho. É moda. Primeiro temporal, isso aí cai. É moda. Aproveitar que o Zuid falou, fala um pouquinho aí como foi o seu... Cara... A sua época de escola. Era assim, velho, eu era um moleque gordinho, que eu usava óculos. É, não, eu era moleque, aí fazendo moleque. Agora e era gordinho, agora sou um gordão. Um gordinho de óculos com bota ortopédica. Então, velho, é o hit combo do estereótipo nerd, né? Exato, cara, eu era um alvo perfeito pra ser. Potencial, né, cara? Ser, eu não podia nem correr, porque eu tava de bota ortopédica. Mas depois que eu joguei a cadeira no colega, cara, hein, né? Depois que eu joguei a cadeira num cara que queria roubar o meu boné do The Troop, do Iron Maiden, as pessoas pararam de me perseguir. Nossa, e o detalhe pro boné do Iron Maiden, fosse uma banda decente, né, valeria, mas... Que isso, cara? Não, cara, que isso, cara, que isso. Eu, na verdade, assim, né, na época eu nem sabia que disco que era. Sabia que era do Iron Maiden, não sabia que pô de disco que era. Que eu tinha ouvido, né, cara? É, sabia que eu gostava da foda. Zumbi, é, então, cara, eu gostava disso, cara. Olha só que caveira foda. Aí vem um cara, tipo, 5 vezes o meu tamanho. E aí, moleque? Dessa porra aí, você sabe qual que é a banda? Sei, é o que? É o Iron Maiden. Você sabe qual que é o disco? Não. Fala o nome do álbum. É, qual que é os integrantes? Ele me perguntou qual é os integrantes da banda. Nem sua mãe, seu pai, me esqueceu. Cara, você acredita que minha resposta foi exatamente essa, cara? Sua mãe, seu pai, seu pai, seu cachorro, sua irmã, sua sogra, todo mundo que o coro vai comer, tá ligado? Sua mãe, seu pai no baile de chutes, cara. Aí o cara ficou bravo, veio pra cima de mim e jogou uma cadeira na cabeça dele. Nossa, gente, cara, gente representando. Esse foi o segundo dia de aula. Caralho. Não deu nem tempo de zoar o Zeix, tá ligado? Daí todo mundo, daí todo mundo se ajoelhou e começou a gritar: Ento Savanu, Eu atualmente não tenho força nem pra carregar cadeira de boteco, aquelas de plástico. Faz tempo, né, gente? Faz tempo, né? No quinto dia de aula, o Zeix já tava coordenando na fuga do Carandiru, velho. É, não, cara. Sério, era isso, Zeix? Não, mas aí foi fácil, cara. Tipo, isso aí o pessoal da minha sala, tipo, começou a me apoiar, né? Aí, de boa, eu passei o resto com meus amigos aí fazendo altas traquinagens. Mas. Zoeiragens da pesada. Zoeiragens. Mas aí ninguém mais me provocou, né? Pra, tipo, pensar que eu era um panaca, só porque eu parecia. Não, o negócio é o cara se impor no começo, né, cara? Depois cara, eu fui lá e me impus, nessa... cara. Eu fiz como se tivesse visitado uma puta, cara. Eu fui lá e me impus. Aí, uma hora esse podcast já saiu, as pessoas já vão saber. Já saiu. Vamos saber. Não, Zoeiragens, depois dessa eu juntei com os meus amigos e a gente foi zoar. A gente pilhou a Normandia. Depois a gente foi. A gente foi pros Balcãs e tal. É, depois foi conquistar Constantinopla, essas coisas, né? Não, mas era uma galera meio da pesada e eles eram chamados, como ninguém sabia o nome deles, todo mundo chamava eles de Vikings. É, a gente andava em 10. Ô, Zoeiragens, que série tu tava quando deu essa merda aí? Cara, eu fui na sétima. Puta, 12 anos. Tá. Na sétima série, acho que do segundo colegial que foi. Meio, eu também atrapalhado. Eu não sei se isso é bom, mas eu consegui, na segunda série, dar uma tesourada na cabeça de uma guria. Nossa! Meu Deus do céu! A guria se declarou pro Vini e falou: Não dou moral! Jesus! Sai, vadia! O cara falou, cara, que raiz que tu fez isso, Vini? Só pro caminho. Abriu tesoura. Eu lembro. Eu era ruim. Eu lembro que tava todo mundo correndo. Ficou depois. Não, não. Nessa época, né, na época do colégio, eu ainda dava moral pra ruivas também. Era segunda série, tava... você não dava moral pra ninguém, cara. Nem sabia brincar, cara. Sério, velho. Eu brincava de comando de ação, cara. Eu lembro que tava todo mundo correndo pela sala, e aí do meio do nada eu olhei pra mesa e tinha uma daquelas tesouras grandes de costureira, sabe? Caraca. Aí eu peguei, aí tipo, tava uma galera correndo, assim, uma fuzinha na sala. Cara, eu só lembro que eu peguei a tesoura e eu arremessei tipo um batirangue, tá ligado? Aí do meio do nada eu escuto um... Ai, tá sangrando a minha cabeça! Aí apareceu uma guriazinha correndo, cara, com a cachoeira de sangue na cabeça da guria, velho. Ficou e aí eu olhei aquilo e deu, opa! O Vini pegou, tá ligado? Pegou a tesoura e fez, música do Pestinha, tá ligado? tacou a tesoura na cabeça da menina, na hora que a menina caiu no chão, ele chegou do lado e falou assim, e quem desencravar essa tesoura será considerado o rei da Inglaterra. Pô, o Vini, cara, porra, na segunda série, cara, o máximo que a gente fazia na segunda série era desenhar um caralhinho no banco da cadeira dos caras. Ah, é, cara. Era ou muito colocar cara, uma cara cola. Era muito divertido. Cara, e tubo de tenaço, os caras sentar em cima, tá ligado? Sim. Os caras iam sentar, os caras... Ih, tem um pinto atrás dele. É, mano, cada ano era um bagulho assim. Na terceira série eu quebrei o braço de um colega. O Vini era um ótimo colega, né, cara? Nossa, uma pessoa querida pra se conviver, né, cara? Era um cara da hora, cara. Você calma, ele tá com fogo na casa do colega. Na última série, família. Na última série, ele matou o colega. Ele tocou metralhadora na escola. Na verdade, o Vini fazia isso porque a mãe dele era enfermeira do colégio. Ele precisava manter o emprego da mãe. Silêncio, classe, silêncio. Agora é a vez do Felipe falar como foi a vida dele. Minha. Agora... Cara, como é que é a tua vida ainda, né? Tá ligado? Como é que é ainda? É que eu ainda tô no colégio. Tipo, ao menos no ensino fundamental, eu estudava em escola católica e todo mundo tinha cabelo bem curto, eu era mais ou menos careca, assim, e eu usava mullets, um cabelo bem anos 80. Nossa, cara. Então, o cavalo manco no ensino fundamental, isso faz o quê? 5 anos, cara? Tu usava mullets há 5 anos atrás, né? Cara, eu tinha uma peça do colégio que eu fui Jesus Cristo. Cadê? Enviar aqui pelo embora. Mandar pro Gariba. Aí vocês compartilham no chat de vocês. Se quiserem colocar no post, eu tô pouco me fudendo. Cara, aqui, ó, Gariba. Pessoa que teve quem faz a pessoa que usar manda depois do lixo, velho. Cara, na verdade eu não consegui, velho. Eu tentei usar mullets por muito tempo. Mas minha mãe me enganava. Falava que tava cortando só a ponta do meu cabelo, cara. E era fazendo sinais pro cabeleireiro cortar meu cabelo inteiro. eu queria... Ele não vai perceber, ele não sabe a diferença entre o cabelo grande e o cabelo pequeno. Cara, não, eu não percebi mesmo. Levei vários anos pra perceber. Nossa, mano, você não conseguia olhar tua nuca, né, cara, pra eu saber. Não, cara, deixa o problema. Tá ligado? Os lentes medindo mano, isso é tipo aquela cena da Chiquinha medindo quando o Chaves cortou o cabelo dela, tá ligado? Acho que ela passa a mão, né? E não tem mais cabelo. Nossa, cara. Mano, isso tudo é tipo a nossa introdução, como a gente era na escola, é isso? Tipo, já deu 30 minutos de podcast. A gente era na escola, prolixo, né? Hoje é podcast de duas horas. Isso tá é o que, ô, Cavalo? Você era peça ou você ia assim mesmo na escola? Não, cara, essa era uma peça. Aí, tipo, como eu tinha o cabelão, me escolheram pra ser Jesus Cristo lá. Tipo assim, mó vergonha, porque, tipo, quando eu entrei de Jesus Cristo, toda aquela quadra apontou pra mim, olha, o Garcia, não sei o que. Começaram a rir da minha cara. Aí a peça todinha, que era séria, virou peça de comédia. Mas aí, ô Felipe, veja o lado bom, cara. Tu foi escolhido pra ser Jesus, tu não era confundido com uma lésbica alta e feia, cara. já fui. Que é que era pra editar, porque, cara, eu quando eu fiz 14 anos, eu comecei a deixar meu cabelo crescer, velho. E eu fui cortar ele mais ou menos uns 8 anos depois, velho. Era tenso o negócio, cara. O Felipe falou em peça, cara. Eu lembrei uma vez que uma professora doida pediu pra mim escrever uma peça, não escrevi porra nenhuma. E aí ela que fez, ela fez uma porra de um texto lá, todo aleatório, tá ligado? Jogral. E aí, jogral, tia, colégio adoram fazer jogral. A gente meteu uma briga no meio do bagulho, tá ligado? Só que daí a gente pegou. Só que eu tava, como a gente tava de galera conhecida, a gente falou assim, ô, cara, na hora do quebra-pau no palco, vamos brigar de verdade, tá ligado? E aí tinha um colega nosso que a gente chamava de patrão, ele era um gordão, assim, parecia um patrão de boca de fumo. Olha as referências do colégio, né, cara? Parecia um patrão da boca. E quando ele saiu do colégio, ele era patrão de boca de fumo. A gente falou assim, era um cara de 20 anos na oitava série. E tipo, era pra fingir que a gente tava tomando vinho e tal. Às vezes o cara pega e atira o vinho na cara do patrão e a gente começa uma briga. Mano... Destruímos todo o cenário, cara. A professora dizendo que não tava no script, tá ligado? Caralho, era improvisando, professor. Não, a gente improvisa. A Torbom é assim. Quem é o próximo? Quem não falou ainda? Nicolas, né? Não falou como foi na escola ou foi o primeiro? Agora, não falei. Tava fazendo um tema aqui. Então fale. Lembrei como foi minha primeira e única briga na escola. Nossa! Foi no pré, não sei como vocês chamam aí na região de vocês. Nossa, pré. Cara, tô primeiro foi no pré, mano. Primeira e única. Caralho. Eu não lembro como. Do Vini, né, cara? Tá louco. É. Eu não lembro como se desenvolveu. Não sei. Sei que foi com o meu melhor amigo da sala. E eu só lembro de estar apertando a bochecha dele e ele estar apertando a minha. A gente estava fazendo um duelo, tipo, apertando a bochecha do outro. Tinha 4 anos de idade, né, cara? Eu não sei como acabou também, sei que ele era meu melhor amigo da sala e continuou sendo, cara. Foi isso aí. Minha única briga de colégio foi isso aí. Legal. Pra tu ver o meu nível, né? Não, não, legal da parte dele, tipo, na frente do seu amigo. Pra te ver a diferença, né, Nicolas? A briga que teve no meu colégio, cara. Tipo, eu não conseguia contar quantas pessoas tinha em volta, tá ligado? Mas era uma... É tipo, imagina 20 de um lado e 20 do outro, correndo assim, se encontrando no meio de um bar, tipo gangues de Nova York, tá ligado? Guerreiros! O pior de tudo, cara. O pior de tudo é que era briga de discussão de futebol e eu nem jogava futebol, tá ligado? Mas era briga, né, cara? Cara, a briga do Fatal Fury, cara. Cara, eu brigava demais na escola, velho. Não sei se é assunto pra outro podcast pra esse, velho. Não, pra esse mesmo, cara. É podcast brigas do Briga de escola. É. Podcast, cara, briga assim, do Sir Beach. É, mais ou menos por aí. Cara, eu lembro que era tenso, assim, tipo, uma vez eu saí no soco com um colega meu na escada, velho. Tipo, a gente começou a socar um a cara do outro e foi rolando escada abaixo. É tipo o Peter Griffin batendo. E o frango. É, eu ia dizer o Peter e o frango lá. Tipo isso. Mas eu vou contar uma história, então, que, tipo, é uma história que eu já contei uma vez aqui, tem uma galera que já sabe dessa história, mas que foi o dia que eu apliquei Clube da Luta na escola, cara. Esse dia foi foda. Tinha um maluco, o nome do cara era Fábio. Ele era umas duas séries mais velhas do que a minha. E ele vivia me batendo. Aí um dia, tipo, sei lá, me encheu o saco, cara. Eu não sei, me deu um estalo. Eu saí do pátio, fui até o banheiro. Aí eu me olhei no espelho do banheiro e decidi: vou me dar uma surra. Ou mentiroso. É, tá ligado? Tipo isso. Cara, eu me espanquei no banheiro. Eu me espanquei mesmo, cara. Tipo, eu realmente me bati valendo. Tipo, meu nariz sangrava, minha camiseta era branca, ela foi vermelha. Caraca, seu esquizofrênico. Você fez que nem um mentiroso lá, o Jim Carrey. Foi a referência que eu fiz, cara. Para de repetir piada, cara. E aí aconteceu que eu cheguei, esperei o cara vir me encher o saco. Tipo, eu tava no corredor ainda, ele veio falar comigo, o que aconteceu aí, tal, tá maluco, tal, tá sangrando. Daí, tipo, eu só precisei que alguém me visse junto com ele. E aí, passou uns dois, três colegas. E aí, eu fui correndo pra coordenadora lá da escola. Isso, e disse assim, eu não aguento mais. Cara, fica me batendo e tal. Pote de sériezinha, adolescente, tá ligado? Sim. Cara, aí, no fim, tava, tipo, no Game of Thrones, cara. É, mais ou menos isso. Aí no fim a coordenadora lá me chamou ele, aí estavam os dois presentes, daí ela disse assim, Fábio, isso é inadmissível, olha o estado que o Vinícius tá, eu vou ter que conversar com a mãe dele, isso não pode mais, nós vamos ter que suspender. Daí ele olhou pra mim e disse, mas eu não fiz nada. Daí ela olhou e disse, olha pra ele, como assim tu não fez nada? Cara, e daí ela puxou ele pelo braço e foi levando ele pra coordenação e eu olhei pra ele, cara, e eu só ri e disse assim, nunca mais vai me encostar um dedo. E ele nunca mais bateu, cara. Oh, mas disse que eu comeu meu rabo. Não sei se é porque ele achava que eu era maluco. Não, que, é óbvio, cara. Sim, não. Você fez isso com você. Espanca sozinho no banheiro. É. Você fez isso consigo mesmo. Imagina o que você ia fazer com ele, velho. O Vini falou que ele era gordinho quando era moleque, cara. O Vini era o Cartman, cara. Não, não era gordo, cara. Não era gordo. Eu não era gordo quando era pequeno, cara, eu era gordo por uns 2 anos, né? Depois eu fiquei uma pessoa magra. Depois ele não deu moral à obesidade. É, não dei moral à obesidade. Agora silêncio, sala, vamos partir pro próximo aqui, que já deu muito tempo. Edson, conte como você era na escola. Assim como eu sou aqui no podcast, no ponto, fazer... Caindo toda hora. Caía toda hora da cadeira. Tinha fama de narcoléptico. No final da aula, ele mandava um presente. Não, assim, eu sempre fui um cara de boa, eu nunca tive Nunca tive muito problema na escola, não. Grandes tretas. Eu sempre fui o metido engraçado, sempre o cara que faz piada. Ah, todo mundo aqui deve ser Zé Graça no colégio e tal. Porra, eu me tirar da aula. Você riar nos outros. Eu lembro de uma fita na segunda série, tá ligado? E tipo, era eu e uma galerinha assim, todos os Zé Comédia. Peraí, deixa eu tossir. Era tudo o zoeirão, assim, tá ligado? Tipo, a gente terminava as provas, tá ligado? Rapidão, porque, tipo, a prova de segunda série, cara, né? Era tudo super fácil, né? Cara, não tinha prova da segunda série, meu. Ia conversar, tá ligado? Umas fitas assim. Mano, a gente saía dando uns rolê na sala pra conversar. E teve uma fita que a professora tirou nota, tipo, da sala inteira, menos da gente. Porque a gente tinha levantado, e, tipo, todo mundo com 9 e a gente com 10. A galera super puta, porque caralho, olha, tirou ponto de todo mundo porque eles estavam conversando, sei lá o que, sei lá o que. Tá ligado? Tipo, falaram na reunião que eu lembro, tipo. Minha mãe falou assim, nossa, então você fica, termina a prova e fica conversando, sei lá o quê, tirou nota da sala inteira. Ô, vagabundo. Pior que... Ô, mãe, com 10, cara. Eu achei no crack. Relaxa. Uma vez eu lembro que o professor... Cara, o professor odiava a gente. E só que daí na hora de falar o pessoal que ficou em recuperação, tipo, só saiu a galera do fundão, tá ligado? Os que não ficaram em recuperação, ele começou a falar todo mundo aqui, só os que bagunçavam eram os que saíram da sala. Caralho. Mas eu era aquele cara que fazia piada e ficava quieto, né? Tipo assim, eu faço o filho da puta rir e quando olho na minha cara eu tô tipo... Tô contemplando a paisagem, tô blazer. Exatamente. Não, cara, eu tinha até um. Eu tinha uma placa escrita aplauso, cara, quando o professor me botava lá na frente. Quando eles me botavam lá na frente, eu levantava assim pra galera. Olha que filho da puta. Filho da puta. Que isso, você acha? Filho da puta? Não, acho que não. É, acho que foi o primeiro quietinho assim que foi dito aqui hoje. Ih, segui não, como você. Garimba, cara, fala de um jeito com ressentimento do ensino médio, cara. Não, do ensino médio eu não tenho muito não, mas do fundamental eu tenho e daqui a pouco, né, eu falarei. Cara. Agora é o Segui que vai falar como era na escola, na época dele. Ô, muito obrigado. Velho, eu era de boa, eu, tipo, causava pra caralho, dando risada, ficava na turma do fundão, falando merda direto e tal. Mas eu, tipo, era um bom aluno, assim, tipo, eu não me esforçava, eu era preguiçoso, era um lixo igual hoje, mas eu mandava bem, tá ligado? Cara, eu era muito preguiçoso também, velho. Eu pegava umas minazenha e eu praticava esporte. Parabéns, tá, cara, parabéns. Olha só. Essa é a minha vida de escola, tipo, falar cara, merda, de vez em quando levar pinga no Gatorade. eu levava vinho numa garrafa de Guaraná Fruto. Meu Deus. Não, cara, eu levava no Gatorade. Eu levava vodka também pro colégio. Uma cara, vez eu tomei... Eu alterei o chocolate da galera, eu me achando massa. Mano, uma vez eu tomei 51 com Dolly. Na nossa, escola, cara. E foi muito, cara. Nossa, cara, na minha época de escola não existia Dolly, velho. Eu tava de manga curta, cara. Tipo, nesse dia do vinho, eu lembro que eu tava de manga curta no... Era inverno aqui, tá ligado? No sul. Eu tava jogando futebol. Jogando futebol, que é uma coisa totalmente errada pra mim. Eu tava bêbado, certeza, meu mano, tava bêbado. Sim, cara, mas, sim, cara, de manga curta ainda, manga curta. Eu lembro que a primeira vez que eu bebi na minha vida foi na época do colégio, eu devia ter uns 16 anos. Eu tomei um copo de Curaçao Blue e eu caí duro. Caralho! Como assim? Caralho! E eu lembro que foi na casa de uma colega minha, porque, tipo, eu tava subindo uma escada com um copo de Curaçao, tipo, eu comecei a tomar ele no início da escada, quando chegou no fim da escada não tinha mais nada no copo, eu caí. Deitei no chão de barriga pra baixo e fiquei lá, cara. Que merda, cara. Ele teve um pomo alcoólico com um copo de Curaçao. Né? De Curaçao, velho. Não foi coma, cara. Porque, tipo, eu tava ciente do que tava acontecendo ao meu lado, eu só não conseguia levantar, velho. A melhor de todos foi um colega meu que chegou na aula assim e abriu a mochila. Caralho, só que eu trouxe, mostrou uma batida de coco. Garrafa de batida de coco. Ô, cara, trouxe até ele tirou um copo com gelo, velho. Ele disse... Aqui, cara, trouxe até vim equilibrando no ônibus aqui. Cara, não tinha derretido todo ainda, não tinha. Uma vez os camaradas compraram 51, groselha, e eu sei lá mais o que, eles iam fazer umas doideiras lá, né? Só que o último dia de aula, ele não tinha mochila, eu tinha levado mochila porque tava no meu caderno de desenho. Aí eu... Deram uma batida lá, os inspetores, e botaram tudo na minha mochila. Eu olhei essa porra, né, pensei, puta, vai fuder pra mim, né, cara. Aí o inspetor pegou, o que você tá fazendo com esse negócio aqui? Nada, não é meu. Como não é seu? Tá na sua mochila? Não, não é meu, é desse aqui, fodam-se vocês. Filha da puta! Olha o dedo duro. Aí levou os caras lá e eu catei as garrafas assim, firmeza, agora eu vou pra casa. Agora é meu. Agora é meu. Pegou seu bebendo. Mas isso era fundamental, Zwist? Não, isso é na oitava série. Mas ninguém quis ir contra os eixos porque ele era em Sabanu, né? Mas, cara, essas fitas de coisa na mochila, eu lembro de um final de ano, um colega meu tava saindo, assim, e tinha uma mochila no chão, ele... Essa porra aqui! Tava de zeragem, o último dia de aula, né? Pegou e deu um bico na mochila. Nossa. E a mochila tava cheia de ovo, tá ligado? Pra tocar todo. Caralho. Ai, não, cara. A guria abriu a mochila e puxou o caderno molhado, pingando ovo. Nossa, velho. Cara, aquele louco apanhou tanto, né? Mas ovo e farinha, né, cara? Como eu odiava os caras no final do ano, começava a disputaria. Sempre. Cara, tá, cara. Lembrei agora que eu já deixei uma maçã apodrecida na mochila, cara, com o chão insuportável. Sabe o bagulho que eu fazia direto quando, tipo, tava na terceira série e tal? Que, tipo, terceira e quarta série, cara, eu ia pra escola, sinceramente, na terceira e quarta série eu estudava num colégio de católico também, tá ligado? E eu não ia pra aula de religião porque não era obrigatório naquela época, pelo menos. Então, tipo, eu ficava vadiando, né? E a gente levava o Game Boy e ficava jogando Pokémon. E o que eu fazia? Eu ficava mais preocupado em jogar Pokémon no intervalo e tal do que em comer. Então, velho, direto, tipo, tinha super... Prioridade, né, cara? Prioridade na vida. Suco de laranja natural de, tipo, 3 semanas no fundo da mochila. Nossa! Cara. Caralho! Fermentado já. Sim, você um belo dia você tinha que abrir a mochila porque, caralho, você precisa estudar a prova, então vou ter que pegar um livro, tá ligado? Mano, você via assim, tipo, aquele cheiro quente, assim, assim, caralho, o que tá rolando aqui, velho? Um dia desse eu segui abrir a mochila dele, daí de repente ele escutou uma voz assim. Guilherme! Era Narnia. Caralho, quem é que tá aí? Aí ele assim, sou o seu sanduíche de presunto, Guilherme. Nós estamos vivos! Junte-se a nós! Nós estamos vivos! Nós estamos aqui! Há 12 anos! Cara, tinha um... Adulto. Falta leite, a criança chora, precisamos de ajuda, Lázaro! Quem nos ajude? O colega meu pegou um tijolo, enrolou no jornal e botou no fundo da mochila. Caraca. Do sobrinho dele. What? E dois dias depois ele abriu e tava lá ainda. Ele deu um tabefe no guri. Ô, filho da puta, tu não abre tua mochila, pega teus cadernos. Botei um tijolo aqui, tu tá 2 dias em aula com esse tijolo. Caralho. Tá certo, cara. Uma vez um colega meu, sabe quando todo mundo deixa as mochilas assim penduradas na parede e tal? Vê, tipo... Ficava as mochilas assim, todo mundo bonitinho e tal. Meu colégio tinha esse lance. E eu estudei a minha vida inteira no mesmo colégio. Então todo mundo tava acostumado já. Um dia o cara simplesmente abriu uma das mochilas e usou de mictório, cara. E aí, tipo, ele fez aquilo dele, pegou, saiu da sala. E, tipo, tava eu, ele e mais um outro colega nosso. Daí ele saiu da sala correndo. Aí meu colega olhou pra mim e disse assim, eu não vou ficar aqui, meu, vai fuder pro meu lado. Pegou e saiu correndo. Cara, quando eu ia sair da porta, a professora chegou, velho. Mijão da porra. Aí ela me olhou e disse assim, Vinícius, algum problema? Eu, sim, claro, o Michael mijou na mochila da Mayara, prof. E ela, professora, tá bom, professora. Então. Professora, hein, prof, professora. Era escroto, cara. Na minha época, religião já era obrigatório assistir, né? Eu também sou de colégio de freira. Aí no ensino religioso eu desenvolvi algo que eu uso até hoje, cara. Eu tô prestando atenção, assim, bem pra cara do professor, prestando atenção na aula. De repente um colega meu vira e fala assim, o que que ela falou? A pessoa que tá anotando, geralmente do lado, fala assim, eu perdi, o que que ela acabou de falar? Eu, falar o quê? Cara, eu ainda uso isso muito até hoje, cara. Assim, eu perdi tal parte. Esses são os médicos que, né? Eu aprendi a fazer isso na diretoria, cara. A diretora dando um expo na gente por alguma razão. Eu nunca soube, na verdade, por que ela gritava com a gente. Porque ela era doida, né? Que ela é diretora, cara. Aí a gente chamava ela de Akuma, cara. Mas. Nossa. Porque ela era parecida com a Akuma. Ela começava a gritar, dava a tela branca, ela fudia todo mundo. Saia dando combo nos alunos. Fica em fila aí, como um colega meu, cara. Uma vez nós tava numa aula de uma professora de geografia e história que até faleceu faz pouco tempo. Que ela era toda brava, assim, e tal. E aí um dia ela começou: por que o próximo que falar dele, ganhei! Cara. Cara, não teve um que não segurou, cara. Todo mundo começou a rir, velho. Ela olhou pra ele assim: pra coordenação! Agora! Professora, mas não era bem assim, né? O Gariba, fala aí como é que era, como tu era no colégio. Então, amigos, eu tive muitas fases no colégio. Eu tive a fase de sofrer bullying. Sintetiza pra gente, né, cara? Escolhe duas mais importantes falas, velho. Não tem o dia inteiro, né, mano? Não precisa falar nem da fase da Acre. Calma, eu comecei a falar, vocês já me travaram, calma. É duas fases mais diferenciadoras, assim. Eu tive a fase do ensino fundamental. Ah, não, existe, diferenciadora. Eu era grunge e depois pós-punk. Caraca. Aí não. No ensino fundamental eu sofria mais bullying e tal, tinha um cara. Você sofria, cara. Por quê, né, cara? Eu não consigo imaginar o porquê, cara. Ah, o nerdinho, cabeçudo pra caralho, aí depois começou a desenvolver bonito. O nariz começou a crescer mais que a cabeça. É incrível, cara. Tipo, eu no fundamental o pessoal me zoava por causa da cabeça, né? Aí até eu, no primeiro ano, passaram pro nariz, porque ali com meus 15 anos, 16 anos, meu nariz começou a crescer mais. Aí eu comecei a ter um nariz. Né? Isso, já começou a ficar protuberante. Mas então, daí no fundamental eu era nerdinho, ficava falando com alguns amiguinhos meus de Beyblade, imaginar. De Yu-Gi-Oh! E Digimon, né? Isso, eu acho. Merecia essa porra aí. Porra, vai jogava tomar. RPG na sala de aula, caralho. Nossa, como eu fazia um botão. Nossa, otário. Eu não, nem era tarde, cara. Nem era tarde. Isso, exatamente. Preto verante. Cara, isso é muito. O Alex respira, hein? Preto verante. Era um preto verante. Parece meio que o Alice tocando um daqueles. Desse tipo que tava apoiado assim. Ai, caralho. Eu imaginei o Alice sentando no cavalo na sala de aula tocando berrante. Ah, mas deixa eu continuar, porra. Até me perdi aqui. Então, foda, pessoal, é que eu na sala de aula eu jogava RPG com os mesmos caras que faziam bullying em mim. Porra, cara, era muito. E ela ia buscar água pra eles, né? O pior é que eu era esse tipo, sabe? Ah, eles são meus amigos, eles brincam comigo e tal, mas era uns bagulho tenso às vezes que eles faziam. Tipo, sério, cara, deles, vai te tratar, mano. É porque eu quero a amizade dele, tá ligado? A gente é tudo goi aqui, tá? Não sou gay, não. Mas então, daí depois eu tive a minha. Agora ele tá entendendo, garoto. Oh, não, cara. Vini, muta isso aí, Vini, muta isso aí, vai. Aí depois eu passei pra minha fase rapper. Nossa, Gary Bags. MC Gary Bags. Pra ser preto rimando. Com umas correntes mais pesadas que ele, tá ligado? No pescoço, assim, de ré. Não. Pera aí, Gariba. Que merda, como cara. Como assim rapper, cara? Eu tive uma fase rapper, cara. Eu tinha um amigo que era mais velho meu, que estudava no, na escola do centro, estudava numa escola de bairro. Daí ele falava assim, que pegava altas menininhas e tal. Eu falei, você também, né? E virei, nunca peguei ninguém, mas isso não vem ao caso. Até hoje, né? Até hoje. Aí, tipo, isso foi mais ou menos na minha oitava e primeiro ano. Aí depois do segundo pro terceiro eu virei punk. Aí o punk nervoso, não sei o que, de moicano, com roupa rasgada e tal. Aí o Bully parou, mas a viragem parou comigo. A jaqueta era de couro animal ou era couro vegetal? Não, era de couro ecológico, cara. Pois não, tipo, era aquele spunk fedorento, aí ninguém chegava perto, tá ligado? Evitava de... Não, cara, mas daí, sério, a zoeira acabou parando. Tá, mas parei de falar com o pessoal. Mas tu estudava, tu conseguia... Então, né? É, acho que vocês já ouviram, já contei pra vocês que a sétima série eu repeti porque eu ficava em casa, faltava e ficava jogando Final Fantasy VII, né? E parabéns, hein? Final Fantasy VII, Digimon World 2 e Digimon World 3. Digimon World 1 também. Olha só, cara, não tô sentindo tão bosta por causa desse podcast agora. Deixa eu seguir falando. Bosta, cara, eu tô sentindo melhor. Deixa eu seguir falar, porra! Deixa eu seguir falar, muito obrigado. O Gariba vem e me fala: ai, é assim, você não pode ficar falando que você vai matar a aula, sei lá o quê, mas ele pode repetir a sétima série jogando Final Fantasy. O ano inteiro, né? Repetir o ano inteiro. Velho, eu preferi ir pro bar e depois fazer minha prova, tirar 6 e passar, tá ligado? Foda-se. Como assim 6, cara? Na média do teu colégio era 6? Sei lá, falei qualquer nota, mas era. Primeira 5. Número 7. Caralho, a média do meu colégio era 7,5, cara. Se fode aí. Ninguém... Parabéns. Caralho, a média é maior do que a minha faculdade. Parabéns. Tirar 7,5 em matemática te fez uma pessoa muito melhor, cara. Cara, eu não sei como é que eu saí da escola, na verdade, cara. Porque eu tenho certeza que não aprendi nada, nem química nem física. Cara, tá louco? Química e física era negação. Eu sei que não aprendi nada, cara. É isso que é estranho. Tipo, o ano passou em branco pra mim essas matérias, cara. Eu não sei como é que eu saí da escola. No terceiro ano, um professor de física descolou pra gente as provas do de química, tá ligado? Senão não tinha passado. Cara, eu acho que era um professor que queria dar pra mim, cara. E era a mesma professora, acho que ela queria dar pra mim na época, cara. Ou não, hein, Zoist? É melhor a gente cortar esses assuntos aí, cara. Não, mas fala aí, Zoist. Ah, não sei, cara. Ela ficava me elogiando, ficava oferecendo pra dar aula particular. Ela tava com medo de apanhar, Zoist. É, ela pode ter ouvido isso. Esse é o menino da cadeira. Esse moleque doido aí, cara, vou ajudar ele. Se eu, pô, quero se eu reprovar morrer. Esse cara, vai me bater. Vai jogar tipo, a cadeira em mim, né? Na minha escola, cara, a única coisa que eu aprendi é que a minha escola era muito serious business. Tipo, eu vou falar aqui, mas depois eu vou editar pra não dar merda. Se é que vai dar merda. Mas, tipo, talvez no estado de vocês tenha. Eu estudava protuberante, tá ligado? E, tipo... Eu não podia ficar fazendo muito as paradas porque era escola meio conservadora, tipo, os bagulhos do preto berente. Assim, então os caras pegavam meio pesado. Aí eu tinha que ficar. Tipo, todo mundo tinha que usar tênis azul, não podia ter barba, nem cabelo grande, esse tipo de coisa. Né? Tipo, teve uma vez, não, tava sério, eu nunca vou esquecer essa história na minha vida, porque eu converso com a minha mãe sobre isso direto. Tipo, os últimos dias de aula, tá ligado? Eu não sei nem porque eu entrei, se vale, porque, tipo, ia ter 5 aulas de educação física e. Fala assim, ah, então, hoje não vai ter aula de educação física e vocês vão escrever um texto aqui pra gente ler na coisa dos pais, lá na reunião. Aí a gente, porra, que merda, né? Aí eu comecei a avacalhar, né? Aí eu escrevi uns textos, tipo, o texto é pra contar alguma coisa sobre a escola. Eu comecei a falar que os moleques estavam mamados, que eles tomavam pinga na escola. E, tipo, a escola é super séria, eles não toleravam isso. Tanto que, tipo, se visse... Nenhuma tolera, né, cara? Não. Nada, escola, nada. A tipo, às vezes é escola do estado, cara. Escola do estado, os caras tão cagando, tá ligado? Mas, tipo, eles toleravam. Tipo, se você tava fazendo qualquer coisa meio estranha com uniforme, os caras já ligavam pra escola e os te achavam, assim, tipo, levava segurança. Cara, era muito bizarro. E, tipo, cara. Aí eu peguei esse texto tudo na zoeiragem, mostrei pros brothers e todo mundo começou a escrever os textos na zoeiragem também. Falando a mesma coisa, tá ligado? Que os caras estavam chapados, arranjavam briga, levavam pinga pra escola. Cara, leram os textos na sala de aula. E os caras começaram a falar assim, não, porque os alunos expondo a verdade. Porque nem eles aguentam. Os colegas ficando bêbados, os próprios alunos estão criticando, sei lá o que, cara. Minha mãe chegou em casa toda assim, nossa, meu, não sabia que o negócio tava tão sério na sua sala, os caras entram bêbados. Eu dei risada e contei a história, tá ligado? Cara, né? Meu filho é um santo. Isso não é o caso, velho. O que não é o caso é que eu aprendi que, tipo, a escola não tolera os bagulhos assim, a zoeiragem, tá ligado? A zoeiragem tinha limites na escola. Não, na escola tinha, cara. Ah, cara, pra te ver o quanto a minha escola tolerava a zoeiragem, cara, eu saí no soco com o professor de química e não fui expulso, cara. Caralho. Cara, eu puxei a cadeira de uma professora grávida e... Caralho, você vai pro inferno. O Zeist matou a mina e os trigêmeos dela. Cara, eu tava escrevendo na lousa, cara, aí... Tipo, ela começou a sentar, cara. E na minha mente, eu comecei a ver em câmera lenta, tá ligado? Tipo Max Payne. Caralho, a bunda dela se aproximando da cadeira, cara. Aí eu peguei e puxei. Caralho, velho, que errado, isso, meu. Ela caiu no chão, cara, mas ela me fez um olhar, tipo, de por quê? Mas é óbvio, né, velho? Ela olhou pra ti sangrando, né, cara? Aí o colega meu, ela tá grávida, cara. Eu, foi mal. Aí eu fui pra diretoria e me fugi. Uma vez eu salvei um colega meu, cara, porque a gente tinha mania de quando a gente atirava, tipo, uma bolinha de papel em alguém, a pessoa arrancava uma folha de caderno e preenchia aquela coisa pra deixar maior, tá ligado? Bola de neve. Sim, ia continuando. E aí uma vez eu tava com o meu caderno com a professora, corrigindo de cabeça baixa. E eu não sei como, meu colega tirou pra frente a bolinha e tava gigante já, tá ligado? Tá. Cara, veio na direção da cabeça dela, cara. Eu fui muito ninja, tá ligado? Só estendi a mão na frente da cabeça dela e tirei, assim, cara. Foi o tempo de eu pegar a bolinha e guardar, assim. Caralho. E o cara com os olhos arregalados, assim. Tipo, fodeu. Mas direto, cara, o que a gente fazia? Pegava, tipo, aquelas toneladas de elástico e ficava fazendo aquelas bolinhas pra jogar futebol na sala, sim, tá ligado? Cara. Tipo, passou-levou porrada, assim. Tipo... Ah, cara, esse de passar e levar porrada é muito fácil. Carniça bola, carniça. Puta merda, cara. Carniça bola. Aquela é rolinho porrada que a gente chamava. É um. É, eu não lembro como é que a gente chamava de futebol, porque o futebol normal a gente quebrava pau também. Cara, o que a gente fazia muito era, tipo, a gente era do período da manhã, né? Então na hora da saída, tinha normalmente um intervalo de uns 10 minutos até o pessoal do outro período entrar. O que a gente fazia, cara? A gente juntava todas as carteiras e fazia uma pirâmide assim que chegava até o teto. Deixa eu tô com medo dessas histórias dos vestes. Caralho, as inspetoras da sua escola tá cagando, né, cara? Ah, tem inspetora de aluno, elas... Tinha, cara, tinha, mas como é que ela vai provar que a gente quer os loucos? É, cara, cara, de coisa de... tá, eu já fui meio vândalo no colégio, cara, de... Eu já fui meio vândalo. Uma vez eu enfiei a cadeira num ventilador, mas o ventilador ficou tribom, cara. O ventilador entrou todo. O ventilador ficou tribom. Ficou tribom. Uma vez eu chutei uma lixeira também, deu na lâmpada também. É, e a lâmpada ficou triboa também, né? Não, essa ficou escura. Mas a galera falava assim pra mim, mano, presta tesoura aí. Aí eu peguei a tesoura, os caras pegavam e furavam o cano da descarga do banheiro, tá ligado? Quando tu puxava, vinha reto, assim, água no teu peito, tá ligado? Pra te puxar a descarga no banheiro, tu tinha que segurar a cordinha e sair do... Sair correndo, né? Não, tu saía pra fora do banheiro e puxava ela, que daí saltava na parede a água. O cara veio direto, velho, era muita merda. Caralho, que insano, esse bagulho tá louco. A única vez que tinham provas contra a gente foi quando a gente invadiu a faculdade lá de medicina e tiramos foto com alguns cadáveres lá e... Caralho. Comeram alguns, tá ligado? Não chegou tanto, só que a gente botou um cigarro na boca de uma caveira e tiramos foto esse tipo abraçado dela. Esse dia que o termo necrofilia foi cunhado. Caralho. Só que a gente é burro pra caralho, aí um panaca tirou foto e deu pra uma professora pra mostrar. Acho que ele queria, tipo, se exibir com ela e aí se fudemos de novo. Queria pegar a professora, cara, né? Cara, teve uma vez no colégio que a gente foi o dia da missão impossível, cara. A gente já tinha terminado a nossa aula e daí, tipo, tinha um buraco na cerca que tinha atrás do colégio e aí a gente invadiu, nós estávamos em 5, a gente invadiu, um dos nossos colegas tinha uma cópia da chave do bar, a gente invadiu a escola secretamente. Entrou dentro do bar e fez a limpa no bar da escola, cara. Nossa, a gente saiu de lá com chocolate. Cheio de conhaque, né, cara? tinha chocolate, tinha bombom, tinha salgadinho. Cara, teve um colega meu que fez um pastel inteiro dentro das calças, cara. Um negócio desse jeito, foi uma zoeira, cara. Foi um negócio assim... Depois ficar todos os caras, tipo, limpando doce das roupas e tal, uma nojeira, cara. Mas nós estamos lá fazendo uma limpa, cara. É muito retardo, né, cara? Não, esse negócio que o Zuiz falou aí de não sabe como que passou, velho, eu tenho certeza que no terceiro ano eu não passei em matemática. Certeza absoluta. Que eu passei no vestibular antes. Então eles só não podiam quem tá falando é o Dr. Edson, só pra constar. Sério, eles não podiam me segurar, cara. Eu fui, fiz recuperação, fiz a prova da recuperação. Na hora que eu entreguei a prova, saí da... A última prova do terceiro ano, sabe? Eu tava fora da escola. Sim. Velho, mano, o caminho da escola pra minha casa... Vocês assistiram o clipe de Bitter City Symphony? Cara, eu atravessava a rua direto sem olhar pros lados. Ele não tinha carro, não tinha nada que parou na minha frente. Tipo assim, foda-se. Mano, aqui, acho que em todas as escolas tem um conselho, né? Aí eu, no meu terceiro ano, que eu tinha 19, faz tipo muito pouco tempo, eu comecei a espalhar que eu tinha passado no vestibular, assim, com os professores, pra que se caso ficasse retido em algum tivesse... eles me passassem. Eu passei na minha faculdade, né, e eu paguei a primeira mensalidade. Só que eu não sabia se eu tinha terminado, se eu tinha passado no terceiro ano. Daí foi um cagaço, tá ligado? Porque eu gastei uns 15 de pau pra pagar a primeira mensalidade e tal, que é o preço. Sim. Aí eu fiquei... Porra, será que passei? Será que eu não passei? Aí demorou um mês e pouquinho, aí eu descobri que eu passei e fiquei suavão. Mas agora vamos falar, cara, aproveitar que eles tinham puxado uma pauta aí de... Falar de professor, os professor, cara, professor doido, professora gostosa. Opa, saudade. Cara, eu me fudi uma vez porque quando eu tinha 15 anos, a verdade é que o homem é o mais imbecil possível. É uma teoria que eu tenho, cara. Com 14 é normal, com 15 ele é um imbecil completo, com 16 ele volta a ser normal. Tem uma fase de retarda, né? Tem, cara, tem. Nossa, é o primeiro ano, né? É, concordo. O que que eu fiz, cara? Veio uma professora substituta muito gostosa, cara. Substituta, né? Então é óbvio que era gostosa, as normais não eram. Aí o que que a minha mente bolou? Cara, eu vou convidar ela pra posar nua pra mim, velho. Porque ela não aceitaria, né, cara? É óbvio que na minha mente, tipo, ela ia ficar feliz com a chance de ser imortalizada, cara. É óbvio que ela ia pensar assim, né, cara? É óbvio, né? Aí depois bom. Eu não vejo motivos pra ela não pensar assim. No final da história, cara, eu corri da minha casa tão rápido, cara, que meu pai pegou o carro perto de mim, cara. Caralho, como isso chegou nisso? Te atropelou ainda, Dolente. Cara, ele quase me atropelou, cara. Ele me deu uma fechada, cara. Porque eu tava com tanto medo do meu pai me dar a surra da minha vida, cara, que eu saí correndo da casa, tá ligado? E aí vai dormir na rua, nunca mais volta pra casa, tá ligado? Não, os beijos, professor, é o seguinte: a senhora vai posar pra mim. Se não posar, com a cadeira, pegar a cadeira. A cadeira vai voar. Eu sou já sabe. A cadeira numa mão, o pau na outra e vamos aí, professora. Não, o meu plano era fazer ela posar nua e filmar. Ah, tá claro. Ah, tá bom. Pô, 15 anos foi quando eu criei o... Eu tinha 15 anos na escola quando eu criei o Pinguço Secreto. É que, cara, começava aquela putaria de fazer amigo secreto. Cara, vamos fazer amigo secreto, vamos se fuder. Vamos criar um amigo secreto. Só pode dar bebida de presente. Cara, demais. Foi foda, mano. Foi foda. E quem mais tem história de professor aí, cara? Ninguém. Professor gostoso? Tá bom, Vinícius. Não gostoso, não, cara. Tinha um professor que a gente ficou com ele, que todo dia a gente falava que era aniversário dele. Ele entrava na sala e a gente começava a cantar. Aí uma vez a gente levou uma churrasqueira portátil, várias carnes, bolo, e fizemos um churrasco lá pra ele na sala de aula de aniversário dele. Aí ele falou... Ah, gente, aonde você estudava? Desculpa a pergunta. Porra, velho, que tipo zona que era o teu escola? É igual a minha, cara. É muito parecido com a minha, tá ligado? Ah, vocês eram colega de sala, tá ligado? Uma zona do caralho. Aquele negócio, o Mac chegava, cara... Colegas dos eixos já ia assim, no ponto mais alto da escola, já dava dois tiros de fuzil, posso pra avisar. Pessoal, um aluno pulou o muro da escola e entrou aqui na sala sem o professor perceber, não tinha visto. O número, sei lá, 6. Ah, eu esqueci, mas o número qualquer, o plumber. Pau no cu do professor! Número 24. O número. Não sabe nem a ordem alfabética, tu vai saber o número que tu tava, pô. O número Flammer. O Flammer tava na fila da merenda até agora. É o aluno transferido de outra escola que chega e fica no final da ata, tá ligado? O Flammer é do Nordeste, tava na fila da água. Ele tava lá no corredor tomando água do bebedouro, ele tava reverenciando o bebedouro que ele nunca tinha visto igual. Ele tava bebendo água lá junto do Amaro, que é da outra sala. Tá, vamos tentar falar um por vez, por favor. Isso. Cara, em sala de aula é assim, cara. Todo mundo fala junto na sala de aula. É, agora o professor tá aqui e não deixa não nessa porra. Calem a boca. Flammer, fala como você era na escola, aproveita aí. Não faço coisa. Ninguém dá respeito a professor na escola não, viu? Desculpa aí. O Diego, você só tá uma hora e meia atrasado nisso, a gente já falou. Agora responde a pergunta, vai. Vai. Representante de sala aqui, caralho. Peguei o bullying da escola, cara. Não, mas no ar. Tem umas histórias da escola que era o seguinte, a escola que a gente ia... Lá no interior, saudoso deserto Salgueiro, tinha uma escola que a pessoa frequentava, né? Que tinha um muro baixo na parte de trás do colégio. E, tipo, tinha só uma cerquinha assim, que era só passar por baixo do arame liso e você saía da escola, né? Tranquilo e calmo. Então, não era. Tipo, era uma prisão que vocês estudavam? Isso. De arame. Arame. Tinha uns caras com as armas no alto. Era uma cerca de gado, tá louco. O cara passa cerca, come a cabrita, volta pra aula. Então. Só que do lado da escola tinha um bar que tinha sinuca e sempre tinha. Sempre tem, né, cara? Não sei porque sempre tem um bar lá do colégio. Sempre. Um bar que vendia pinga 25 centavos, cara, o meu copo. Caralho! Pulava a muito. A pinga é mais barata do que a água, isso é muito errado, cara. Isso é certo, cara. É porque a água é feita de pinga, tá ligado? A matéria-prima, então é barato. Mas então, a gente tem até copo, pô. Tinha uns copos na mochila. Porque o cara do bar começou a esconder os copos, que a gente chegava lá e quebrava os copos, bebo, né? Ficava jogando no outro copo, na putaria, dentro do bar. Puta que pariu, né? Os caras não podem se sentar e beber normalmente, tá ligado? A gente começou a andar com os copos de plástico azul na bolsa e sujar a sociedade do copo azul, que eram os copos azuis, e todo mundo ia lá e continuava jogando uns copos nos outros, só que de plástico. E por sinal, esses copos são guardados até hoje lá no interior. Que andava na minha bolsa, era o guardião dos copos. Agora tu leva pra faculdade. O Flamengo tem o problema que eu. Ele larga os bagulhos na mochila dele por 3 anos, cara. Que larga, velho. Já tá nascendo um pé de cana já, cara. Cara copo. Caralho, não tem noção. Uma vez eu esqueci e mofou assim. O caderno tava com uma marca verde. Que droga é essa? Quando eu era o copo que tava lá meio molhado, tinha guardado. Ixi, aí você pensou assim, ah não, o álcool cura e limpa essas merda aí, vamos beber igual. Taca fogo que fica novinho. Colégio, apesar de ser classe média, tá ligado? Assim, classe média alta, era um colégio que ficava muito longe do centro da cidade. Só burguesa, então... essa porra, né, cara? Pô, interior, classe média alta e baixa, tá tudo junto, velho. Então, tipo, mas Diego, você é muito burro, agora que eu lembrei. Ele tinha perguntado pra você falar como é que você era na escola, não causa de escola, tá ligado? Eu pulava o muro, era isso que eu era. É só isso que eu fazia, tá ligado? Como é que você era na escola? Eu era bêbado, ponto final. Pulava muro. Inclusive, era muito mais do que atualmente. É, todo mundo era, cara. Ah, todo mundo, cara. Muitos anos de Maria Mole. Eu não. Que criança prático, aqui falando de todo mundo. Tu saiu da escola ontem, porra. Ele ainda tá na escola. Ele se formou ainda, cara. Que malandrão. Mas o cara tinha um professor que... Ah, cara sempre tem birra com professor de matemática, geralmente. Os caras são muito mala, velho. Eu nunca peguei um professor de matemática que parecesse que gostava de dar matéria, tá ligado? Parece que estão sempre de mau humor, tá ligado? Tem uma história boa pra contar. O professor de matemática da gente, senhor novíssimo, passou a turma inteira porque a galera deu 2 litros de cana pra ele, de cana brava, tá ligado? E tipo, duas garrafas de cachaça e ele passou a turma inteira. Foi de verdade, sabe? E a gente ainda bebeu com ele. Eu tinha um professor que era mó viadão, né, cara? Ah, acho que todo mundo teve um, né, cara? Ele. Mas ele, cara, ele vinha de salto, ele vinha de plataforma, tá ligado? Ah, não, nossa, não era tanto assim. Ah, é vandalismo, cara. Ele vinha de plataforma, assim, usava um coquezinho, pá, se vestia bem, bem gay, tá ligado? Olha o Felipe homofóbicozinho de colégio aí, né? Aí. Porque logo eu sendo homofóbico é foda, né, cara? Porque papai é estereótipo do machão, né? É, papai é estereótipo do machão. Isso, desenterra outra filha da puta. Cara, uma vez, velho. Papo interno do Skype entrando no podcast. Vão se fuder, todos vocês. Uma vez ele xingando toda a turma, cara. Xingando toda a turma. E aí os caras. Aí quando ele se virou lá, continuou resmungando lá. E o meu colega assim, é porque esse professor fica quer dar uma de galo pra cima de nós. Aí o outro complementou, né? É. Dorme no pau e acorda cantando. Vixe, cara. Vixe, mano. O cara falou baixo, filho da puta. Tinha ouvido bom, tá ligado? Mas tinha que ser o Charles. Cara, ele se virou os dois pro coordenação agora. Os dois pra minha sala agora. Cara, e depois pra contar... Os dois pra contar. Pro meu quarto, né? Pra minha cama. Assim. E depois pra contar pra coordenadora o que tinha falado, tá ligado? Tipo, cara, a coordenadora se segurou pra não rir, tá ligado? Caralho. Repete o que vocês falaram. Cara, me lembro uma história uma vez que eu não sei o que eu tava fazendo na sala de aula. E aí a professora me disse assim, Vinícius, pra fora da sala de aula, pra coordenação agora! Aí eu fui pra coordenação, a coordenação tava fechada, não tinha ninguém lá dentro. Aí eu peguei, voltei pra sala de aula, disse, olha, professora, não tem ninguém na coordenação. Ela olhou pra mim e disse assim, não importa, eu quero que tu fique lá e tu espere até a coordenadora voltar. Eu, então tá. Cara, eu lembro que eu escalei a parede, entrei na coordenação pela janela, quando ela tava trancada. Eu entrei lá, caí em cima de um armário, acho que quebrei um armário, eu levantei, peguei e sentei lá e fiquei esperando. Cara, quando chega a mulher, ela chega na frente da porta, ela me olha pela janela. Tô eu ali sentado na coordenação, tomando um chazinho, com tudo trancado e fechado, né? Ela perguntou assim, como é que tu tá aí? Deu, a professora mandou vir pra cá, eu vim, né? Fazer o quê? Tem que obedecer, né? Tem que ser um cara obediente. Babaca! Aí fiquei lá de boa, papiando com a coordenadora e tal. Às vezes eu fazia dessa, saia pra tomar uma água, voltar. Fala meia hora depois, fiquei tomando chazinho com o coordenador. Mano, a época que era sempre a preferida, cara, pelo menos minha, período de escola, era, tipo, época de excursão, tá ligado? Porque você, tipo, ficava naquele desejo, tipo, ah, vamos pro parque, sei lá o quê, vamos pro Hopi Hari, esse tipo de fita, assim, cara, parque de diversão. E a gente ia pro museu ou pro zoológico, tá ligado? Ou pro teatro. Eu adorava, cara. Ah, passeio de escola era muito louco. Não, era muito super legal. Massa, mas você queria ir no parque com outras 1.200 pessoas da escola, tá ligado? Pra pegar 8 horas de fila, mas ficar causando. Você queria ir pro museu. Nossa, um colega meu levou um porra de um boneco do Play Center, cara. Porque... Sério, ele roubou. Ele inventou de dar uns tabefes assim na cabeça do bonecão, né? Aí o cara ficou putaço da vida e encheu meu colega de porrada, cara. Por que, né? Por que, né? Por que será que ele ficou putaço? O cara tá lá naquela roupa. Ele tá num emprego de merda. Cacete, né, velho? E um babaca batendo na cabeça dele. Um moleque de 12 anos. Cara, que o saco. O que é essa foto do Flavor, cara? É? Banner, né, cara? É o comentário do Eric. É o último. Na moral. A Tina Turner. É o último boneco do inferno, né, cara? Pô, na moral, todo mundo aí depois acha foto de escola que a gente vai pôr no post, no banner, a gente vai dar um jeito de colocar tudo no post lá, na moral. Eu já enviei a minha. A única que eu tenho daquela época é aquela foto daquele CD falso que eu fiz pra... Um trabalho de escola, cara. Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver, manda que é sucesso. Era pra fazer dois CDs. O professor, eu trabalho de educação artística. Eu fiz um, fiquei com preguiça de fazer outro, catei o CD da trilha sonora do Macross e falei que eu que fiz. Falei que eu tinha desenhado. O Felipe já tem foto de escola, aquela foto que tem com os amigos viados dele. Nossa, cara. Qual foto? Todas. Pera aí, Flame, tu que era esse pássaro em extinção aqui, cara, na foto? Era, cara. Caralho, o cara tá com um espanador na cabeça, mano. Ó, tô mandando a minha no chat aí. Eu nem sei de que série que era essa porra, cara. Porra, eu não faço ideia, mas eu era gente ainda. Caralho. Olha só que bonitinho. Caralho, nessa foto já tem mais barba que eu. Mais barba que o Vini, cara. Vai tomar no cu, filho da puta. Pessoal, então, aqui aproveitando pra encerrar, gostaria que cada um falasse o que gostaria de ter feito na escola e não teve oportunidade, começando pelo Evandro. Queria ter estudado mais. Acho que isso é uma síntese de todos nós. Acho que eu devia ter prestado mais atenção. Ter um emprego. Ter um emprego melhor. Aí, ó, se você for um jovem que está na escola e ainda não presta atenção, escutem jovem. Os velhos que falam. Eu achei que te chamava pro exército agora. Jovem. Jovem. Andar de banquinho, os caras. A gente tem um ex-militar aqui. A gente tem um ex-militar aqui, não tem? O Barburu do Segui aí. Acho que só o Segui, né, cara? Que bosta, né, cara? Mais, craqueiro do site craqueiro. É o ex-militar. Galera, saiam do exército e entrem na vida do crack. Foi isso que eu fiz. O mais improvável de ser aceito hoje em dia no exército foi o que teve. E você, Vini, o que você gostaria de ter feito mais na escola? Cara, eu queria ter feito mais bullying, queria ter batido mais gente, queria ter esclachado mais, porque aquele tempo era bom e não volta mais, cara. Eu era feliz, eu não sabia, hoje em dia eu sou essa pessoa linda, maravilhosa. Essa pessoinha querida, por Deus. Que espalha alegria. Beijinho no ombro, né? Beijinho no ombro, recalcados, cara. Gui? Cara, eu queria. Tipo, o que a galera falou, mano. Eu queria ter, tipo, estudado mais, aproveitado mais, porque dá mó saudade dessa época que você não tinha responsabilidade nenhuma. E provavelmente hoje eu seria inteligente e estaria numa faculdade decente, trabalhando, e não teria barba nem tatuagem. Eu seria uma pessoa do bem, tá ligado? Eu segui a época que o cara só precisava estudar, né, cara? Só precisava ir no colégio. E tu reclamava ainda, né, velho? Só precisava tirar 7. Era 5, cara. Precisava tirar 5. Pô, vocês eram 5, vocês eram menos exigentes, hein? No meu era 6. Qual que era a média da sua escola, Fernando? 7. 51. Caralho, só a minha que era 7,5, porra. Eu acho que era. Caralho, que específico isso, 7,5. Meu foi 7. Específico é 7,75. Cara, pergunta. Vai, Gariba, eu acho que o Gariba deve saber melhor do que qualquer um outro aqui o que é. Eu estudava numa escola construtivista, cara. Que porra é essa? Putz, construtivismo é uma. É uma da. Não tinha na época lá do Malévola, né? Essa parada ou tinha? Vocês vão se fuder, né? Ah, vocês vão ser o mais cu de vocês. Que eu posso que é falar. Que eu perdi, cara. Ah, se você quiser entender, você vai ter que ler o meu post sobre Malévola e todo mundo cala a boca. Vocês querem entender a piada? Leiam o meu post sobre Malévola e agora. Não, é só ver o podcast passado que a gente falou. Essa vai ser uma piada muito específica, mas ô Vini, tu na tua escola construtivista tu aprendeu a Nauê, essas coisas aí, de ação integralista brasileira. Não, cara. Não entendi, cara. Desculpa. Eu disse que ia ser muito específico. Eu disse que ia ser mais. Sorry. Eu tinha que ter estudado mais pra entender essa piada. Que só tem repetente nessa porra. Ah, tá bom. Alunos, calem a boca. Pretuberante. Calma no cu do professor, Vai, Godoca, sua vez. O que você queria ter feito mais na escola? Cara, eu já queria ter sido mais babaca, já queria ter aproveitado um pouco mais. Ele sempre tinha muita vergonha de tudo e tal. Tamo junto, Godoca. Queria ter dado mais em cima das menininhas. Pô, não pegava ninguém no colégio. Pegava ninguém, cara. Era nossa, eu não peguei uma menina no colégio, cara. Não, eu peguei uma, foi o meu que eu perdi o meu bebê e foi. Pretuberante. Ah, não. Pretuberante. Cara, tem uma coisa que eu queria adicionar também. É que o meu amigo. Porra, o meu amigo Joãozinho, beijo Joãozinho. Ele viu a mina que. Perdeu o bebê com o Joãozinho? Não, porra, ele viu a mina que eu perdi o bebê, ele olhou pra mim e falou: não acredito, cara. Você não fez isso. Falei, você, eu queria ter. Eu tô no time Godoka, cara. Também queria ter sido um pouco mais zoeiro na escola, não ter sido tão bundão. Felipe? Cara, eu queria ter assistido. O que tu quer continuar sendo na escola? Tu ainda pode mudar, cara. Que agora, como é que você pretende terminar a tua escola? Ah, cara, na tranquilidade, pelo menos assisti uma aula no ano, que eu não assisti porra nenhuma, ficava gazetando. É, agora que eu tô no cursinho, eu não entendo buceta nenhuma do que os professores falam, então eu queria ter estudado um pouco mais lá. Pera aí, pô. A buceta tu tem que entender o que que é. Não é pra dar moral, mas tem que saber o que que é. Ô Vini, tem que conhecer o inimigo, né, Vini? sendo zoado pelo Gariba, né, cara? Depois de quantos? Esse vai ser qual episódio? O 39º, 40º? O Victor conseguiu acertar um comentário. Caralho. Tem que contar com o do MV também, cara, porque. Vitória, sabe o que é isso, né, cara? Isso é Gariba! Gariba! É assim que se faz, cara. Continue. Obrigado. Quem sabe no episódio 100 eu consiga fazer uma tirada boa. Vai, Gariba. Agora, Zueshi, você, eu queria ter feito mais na escola. Cara, eu queria muito ter estudado mais, realmente, pra ser mais foda do que eu já sou. E... Desculpe. Mas eu vou ser rápido. Eu vou falar uma coisa que eu não queria ter feito. Que foi dizer pra uma mina que... O abajur que o namorado deu pra ela, e ele morreu alguns dias depois de ter dado o abajur pra ela, tipo, eu não queria ter dito pra ela que na verdade era só um objeto, que não adiantava ela ficar falando com ele como se ele estivesse ali, nem sentir a presença dele. Caralho, cara, o fato era uma pessoa horrível. Ter derrubado a professora que tava grávida, tu leva de boa, né? É. Agora eu falava logo que o cara não. Que aquilo ali não era ghost dele. Não adiantava ir na Hoop Gopher pra falar com o cara. Eu fui muito babaca. Eu vi que ela começou a lacrimejar na hora, tá ligado? Aí minha reação foi sair de perto. Por que será, né? Não, um amigo meu fez a menina chorar na escola porque ele falou pra menina ir perguntar pro outro amigo que já tinha combinado como é que o pai dele, como é que o pai dele empinava a pipa. Daí ela chegou, perguntou pra ele, ele falou com cara séria que o pai dele que não tinha gostado da brincadeira porque o pai dele não tinha os braços. E agora eu lembrei de uma vez que eu explodi uma porta de vidro com a cabeça de uma guria. Caralho! O Vini só de mulher na escola. Chega, cara. Vini, chega. Escola Charles Bronson para garotos especiais, né, cara? Instituto Charles Bronson para garotos especiais. Flammer, você, o que queria ter feito na escola? Bebido eu queria... eu queria não ter tocado na banda do culto da escola. No... O surto? Nossa. Você tocou no surto? Que me virou o cabeça! Nossa, ninguém merecia tocar no surto. Virou! Eu toquei no culto da escola, colégio presbiteriano. Mas enfim. Tem nada demais, cara, tem nada demais. Nossa, Felipe, você tá varrendo o carpete aí? Microfone. Ah, não, eu tô embalando a rede, cara, desculpa. Eu tava gravando o podcast deitado na rede, cara. Tá gravando. Se tivesse... Eu tô gravando aqui deitado na rede. Que inveja do canal, mas você tá embolando a rede, vai tomar no seu cu, vai pescar, caralho. Não, eu tô embalando a rede fumando cigarro, tô fazendo isso mesmo. Ai, olha que malandro. Que cara fodão. Olha que malandro que ele é. Um chapéu de palha e um acordeão aí do lado, né? Tá bebendo pinga também. Maldito estereótipo nordestino, sul nordestino. Tá bom, aluno, agora senta aí. Sentem-se todos que agora o professor vai falar de novo. Surgiu mais duas perguntas, então a última rodada agora é de vez. Se surgir outra pergunta, foda-se. Então rapidinho, pessoal, bate e volta se possível. Pra responder o que ouvia na época de escola e quando perdeu o BV, vai e começa a Evandro, vai. Eu ouvia Ramones. Muito bom, só. Cara, um gosto legal. No segundo grau eu só ouvia Ramones, mas eu ouvi algumas coisas de banda gaúcha aqui também. Os Caminhoneiros, TNT... Pedra Letícia. E agora, cara, velho, que idade que eu tinha, cara, sei lá, 14, 12 ou 15. Eu acho. Isso era o quê? Terceira série? Não, não era burro, crentu, Vini. Nossa, nunca rodei, cara. Vai tomar no cu. Eu também não, então você pode aí, porra. Ah, mas tu pode ter entrado atrasado, né? Atrasado? Vai, Vini, aproveita e fala aí você. Se eu vi aí, quando você perguntou. Cara, eu ouvia Offspring, Bad Religion, aí eu conheci a vida boa, comecei a ouvir Iron Maiden. E é isso aí, cara. E o BV? tomando bebê, cara, acho que foi uns 14 anos, com uma amiga de uma menina que eu tava afim, e aí eu beijei a guria, ela falou pra todo mundo que eu beijava mal, aí eu fiquei com a amiga dela que eu tava afim, e aí a amiga dela confirmou pra todo mundo que eu beijava mal e eu não peguei mais ninguém no colégio. Aí, ficou... aí começou a era do não dar moral. 20 anos sem pegar com ninguém. Não, porque depois aconteceram uns... bagulhos bagulhosos, mas eu não quero entrar nesse assunto, vou tomar no cu, bro. Ele bateu na mulher pra beijar ela. Quebrou a cabeça da menina no vídeo pra... Você não vai me beijar, menina? E daí surge a história. Quando ela tava desmaiada, daí... Segui, você agora. Cara, foi com tipo, uns 13 anos, e eu ouvia Green Day, Blink, Offspring, Pennywise... Bad Religion, depois eu migrei pro Ska, tá ligado? Aí eu continuo nessa vida de merda até hoje. É, Green Day eu ouvia também, agora eu lembrei. Boa, sim, valeu. Green Day quando era bom, né? Sim. E Blink, eu ouvia muito Blink, cara. É, quantos anos perdeu o bebê? Eu não ouvi, desculpa. Bebê. 13, eu acho. Que idade perdeu tinha quando perdeu o bebê? Quando perdeu o aborto. Tá, deixa deu um tapa na minha barriga, né? O bebê, mandei aquela vadia abortar com 13 anos, né, cara? Mandou os ex tirar a cadeira. Os ex, a rasteira nela. Puxa a cadeira dela. Puxa a cadeira da minha mina aí, cara. Acho que eu vou... Godoc, é só vez, vai. É, pessoal. No começo eu escutava muito Link Park. Depois eu comecei a escutar coisa que presta, mas escutar muito Bad Religion também. Kiss, eu ainda sou viciado em Kiss. E os metal de sempre. Cara, e o meu bebê eu perdi aos 12. Nossa, transudolão, hein? Caralho. Só um ano de diferença pra gente, porra, já é transão. Meu, nessa época, um ano faz diferença pra caralho, cara. Pra gente, eu sou bebê até hoje, eu tô atirando. No ensino médio, cara, na escola eu segui aquela regra assim: era religiosamente uma garota por ano. Eu escolhi esperar, velho. Eu escolhi esperar. Depois da formatura, prometo. E você? Velho, eu nunca fui de escutar muita música assim de atrás de banda. Eu escutava, sei lá, passava na TV. As tiquititas. Por isso que tu ouve só essas coisas. O quê? Nunca foi mesmo assim de atrás de banda e pá. Ele ia comprar a trilha sonora da Marimar. Marimar! Tinha na TV, né? Era o que passava na TV, ele comprou. A pica era sonhadora. Comprou muito love metal, né, velho? Eu tenho os três, vão se fuder. E BV foi com 13. A média. Felipe? E depois foi de novo aos 22. Chupa o seu. É bem nessa, né? É verdade, cara. Ele conseguiu virar a bebida. Ele perdeu o bebê. A segunda parte do bebê, né, cara? Ele perdeu o bebê, recuperou o bebê e perdeu de novo. Maluco. Ele recuperou o bebê por os campeão, né, cara? Vai, Felipe, sua vez agora. Cara, o que eu escutava quando eu entrei no ensino médio era aqueles viadinhos do MPB, sabe? Eu escutava Rita Lee, João Bosco, essas porra assim, né? Nossa, cara. Aqueles viadinhos do MPB e fala uma mulher, cara. Não, caralho, velho. Mas ela é violenta, ela pega homem, não pega. João Bosco, Caetano, Novas Baianas, eu escutava essas coisas tudinho aí. Quando eu pulei pro terceiro ano, já comecei a escutar Raimundos, Planet Hemp, Charlie Brown Jr., Skate. Ontem, né? Terceiro ano você conheceu a gente hoje, engraçado. Não, cara, conheci você no segundo, porra, tá maluco? Porra, foi ano passado. Tem 2 anos já. Vai, quando vai perder o bebê? Bebê eu perdi com os 14 anos, com aquela mina que o Vini costuma encarnar, que ele não vai falar no podcast, pode até sacanear off, mas aqui não. Mas eu preciso arranjar moleque fora da pai. Tá, eu preciso arranjar mulher que não seja na pai, cara, que tá foda. É só tu sair de lá, né, cara? Já sair de lá, tu tem como você levar alta, cara. Eu me reservo o direito de cortar isso também, cara. Falou a idade? 14 anos. Zueixe, sua vez agora? Vamos lá. O bebê foi com 15. Em vez de fazer trabalho na escola da mina, eu fiz trabalho nela. E. Ah, era Cleópatra. Na casa da mina. Caralho. Nossa, isso foi muito do ator pornô, né, cara? Ah, foi, cara. A mãe dela saiu pra tirar xerox, sabe, sei lá, onde levou mais de 2 horas pra voltar. Foi o que a gente precisava. E na época, cara, tô... Segura aqui na minha caneta. 12 horas foi o suficiente mesmo. Pô, pra perder o bebê, cara, 12 horas, tá louco. Cara, daria pra dar 8 nesse tempo, cara, hoje em dia. Bom, mas enfim, naquela época. E música que eu ouvia, cara, eu ouvia muito Motorhead. Opa! Eu ouvia muito Motorhead. É, era mais Motorhead mesmo. Comecei a ouvir trilha sonora de jogos, sabe o que? Foi quando eu comecei a ficar de saco cheio de banda de verdade. Ele ouvia batuque pré-histórico, né, cara? Dança, ele ouvia a dança do fogo. Ele ouvia a trilha sonora de Chrono Trigger de 68 milhões de anos atrás. Plumber, sua vez? É, eu ouvia... Tem fases, né? Tipo, oitava série eu ouvia Offspring pra caralho, aí descobri o Chetovarius, aí comecei pelo lado do metal, aí larguei mais o metal pro hardcore, aí foi quando eu fiz o Moicano lá da foto. Aí... Foi um Moicano, cara? É porque não ficou legal a foto, mas era um Moicano sim. Na época, eu tava muito Boy George, música clássica, cara. Eu comprei a coleção inteira da cara. Aquela foto ali, eu ouvia muito Dead Kennedys e tava começando a ouvir rockabilly também. Eu ouvia Stray Cats. Acabou. Aí pediu o bebê com 14. Foi com bezerra, vaca. Foi com sua mãe. Então foi vaca. Não foi vaca. Ai, cara. Tá com a boca no pedaço de rapadura e mandou ver. E galera, pera aí, precisamos chamar o Victor também. Victor, aproveitando o clima de malhação, super moleque descontraído, o que você queria ter feito? Quais foram as bandas que você ouviu? E quando pretende perder o bebê? Eu não falei o que eu queria ter feito na escola? Porra, esqueci. Eu queria ter pegado mais menininha, cara. Eu estudei na escola que o Fred estudou, tá ligado? É a do... Escola Wolfmeyer. Como é que é o nome? Wolfmeyer. A escola do Evandro, eu estudei lá. Mas então, o BV, como eu já tinha dito, foi com a mina feia pra cacete, que hoje é metaleira. Falou gatão, né? Ela falou gatão! Não, cara, se ela era feia naquela época, hoje ela pelo menos arrumadinha, dá pra pegar de boa, tá ligado? Não, hoje cara, em não dia é. Tá tudo assim. Não tá. Não tá, porque o Joãozinho viu ela no retrasado e ele olhou pra mim e falou, cara, como você fez isso, cara? Ele ficou meio pasmo, assim. Ela falou isso pra menina, né? Deixa eu fazer um corte. Exato, né, cara? A André ia falar a mesma coisa. Deixa eu fazer um corte rápido aí, cara. O cara tem aquelas minas que eram gatinho no colégio, tu vê elas hoje em dia tudo no bagulho, né? Cara. Tipo, baranga, cara. A gente que veio de uma bada de sorte, cara. Um tempo atrás. Regra da vida, velho. Tá cara, tudo suado com quatro filhos, tá ligado? É verdade. Tem uma menina assim, baranga, hoje tá gostosa pra caralho. Garota que eu estudei, pô, que eu, pô. Me deparei com ela com uma cicatriz. Eu, o que foi isso aí, velho? Uns anos, bem anos depois. Ah, foi uma facada que eu levei do meu ex-marido. Caralho. Não, nossa, esse é outro pique, né, cara? É cabra macho mesmo. Caralho. E vejamos, agora vocês vão se deliciar muito com o que eu ouvia na época, que isso era mais ou menos 2005, né? Era pacote. Não, cara. Eu ouvia muito o CD do... Aquele CD de funk lá, que tinha várias músicas, tinha o MC Melquinho... Furacão 2000. Um depois, o que tinha o MC Leozinho lá cantar ali, velho. Dança. Ela só pensa em... E tinha também a música do obrigado, Bola. Obrigado, não precisa cantar a música, Garimbo, obrigado. Aí eu ouvia essas coisas, eu ouvia muito... Racionais depois, quando eu fiquei mais velho. Sabe o que tu ouvia muito também, cara? Tá bom. Aí, ó. Apoiada! Que bela sacada. Fez uma ótima observação, maluco. Vai, Victor. Termina logo aí que você tá falando, vai. Professor de pouco salário, desanimado isso. Pra caralho pra dar. Vai, Vitor, porra, anda! Acabei, eu acho que não tenho mais nada pra falar. Tá, Vitor, então tu tem tu tem um minuto pra falar mal dos alunos que tu queria. Puta que pariu. Ó, é muita filha da putagem, os desgraçados é pedirem pra sair pra tomar água e não voltar, porque depois a gente se fode com essa inspetora. É muita filha da putagem quando você tá explicando, tem um desgraçadinho e começa a fazer brincadeira no meio do nada, e você brinca com ele, aí ele não para, e ele começa a se empolgar e não para de falar um minuto. Então, não deu um minuto, mas tava chato e eu aproveitei pra cortar. Vai que é tua, Tafarel. Então tá, muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar agora da merenda. Não, acabou. Chega, velho, por favor. Eu não aguento mais. Chega, merenda. Ficou pra parte 2, porque quando tinha arroz com galinha, quando tinha arroz com galinha lá no colégio, era garfada na mão e facada no bucho. Nossa, teve uma guerra de mexerica na minha escola que quando eu tô dando aula. Vou passar uma lancha aqui, pô. Vou falar do dia que botaram hambúrguer em cima do ventilador inteiro. Encerra o podcast, galera. É isso, pessoal. Acabou com essa história do hambúrguer de ventilador. Caralho, isso deve ter dado uma merda. É cara, isso aí. Isso me lembra que eu comi giz. Eu cheirei giz, então. Gente, não fazer pouca propaganda. Olha o cheirão aí, olha o cheirão aí. Cheirão é bomba ninja de pista. Oh, escartão, os cartões! Era da época de skatista, né, mano? Te leva daqui, a gente terminou. É isso aí, acabou o podcast. Acaba esse. Caralho, tá parecendo final de aula mesmo. Bota! O riquinho do barulho de helicóptero. Os caras gritando, falando mil, eu já tinha encerrado, fazia mó caralhada de tempo. Mas eu gravei esse gravão, eu te passo o finalzinho do áudio. Aí bota o teu animalhação no podcast? Não, cara. E vai baixando só o áudio da galera fazendo caucha e subindo o teu animalhação com o fonte. Vai ter só Charlie Brown nesse podcast. Eu já disse que não, cara. Quando o Gariba falou, eu só vi a delícia, eu pensei, na hora, o tema. O tema do Jailson, tá ligado? Não. Caralho. Já encerrou o podcast? Já pararam de gravar? Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade, cara. Chame sua mãe, chame sua sogra. Chame todo mundo que o couro vai comer. Eu vou abrir aqui no música. Vou olhar a letra. Eu também não sei, cara. Eu também não sei a letra. Todo mundo que entra na conversa, vou falar isso. Vou botar isso tudo no final do podcast, cara. Nem o Chorão sabe. Nem o Chorão sabe. Por isso que Porque eu esqueci as últimas pior palavras que ele, dele. Ele não sabia mesmo, cara, que tipo, eu vi uma entrevista. Eu vou fazer do skate. Skate, que ela não vai skate. Skate. Caralho, vocês não mudaram nadinha, puta que pariu. Nossa, isso aqui. Meu, tu não sabe o que aconteceu? Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Junto sua mãe, seu cachorro e sua sogra. É, seu cachorro, ele fala. Venha todo mundo. Junto sua mãe, sua sogra. Cachorro eu sei que tinha, Que filha, hey, do you wanna do it, boy? Eu tenho um pedido especial pra fazer. Olha, o Vini voltou sem... Tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho? Corre, grava. Foi na vamos começar a gravar logo. eu tenho um pedido especial hoje. Especialmente hoje, que é um podcast sobre escola, a gente podia deixar o Gariba apresentar, né? Vai, Gariba. Vai que eu tô... Professor Gariba. E meu call gráfico tá uma merda. O Gariba é professor e nós somos os alunos queridos. Não, mas nem fudendo, vocês vão virar um inferno nessa porra. Ah, eu tô gravando. Ah, até o professor, cara. Tu vai ser um... Não, só se eu tiver a ordem, chance, cara, de poder tirar aluno pra fora. Só se eu tiver esse poder, não, daí... Cara, tu não, tem que passar pelo sói, cara. Não, é assim, cara, tu sabe, é lei da palmada lá, tu sabe como é que o professor não pode bater mais ninguém. Gente, vou bater em ninguém. Pode nem nada, não pode... Não pode vou tirar da sala. Tá? Eu tenho a chance de tirar a rola pra fora, serve. Cara, você pode fazer pirocóptero com a rola. E você pode apanhar. Oh, demorou, hein, pra nós. Ai! Então só faço a chamada e depois você apresenta, é isso? Não, caralho, filha da puta, que é pra eu apresentar, então tá bom. Eu vou apresentar, isso. Todo mundo cala a boca. É. Vou voltando ao tempo de MRZ. Cala a boca, o caralho, paga o teu salário, filho da puta. Eu também pago o seu. Você trabalha médico, filha da puta? Não, cara, eu sou aluno, tô na escola ainda. Trabalho. Você trabalha de médico? Trabalho infantil é escravidão, cara. Vamos, cara. Vamos. Peraí, deixa eu só puxar a porta. Peraí, deixa eu botar uma cerveja pra gelar e volto em meio. Peraí, deixa eu só botar a cueca. Tô chegando de helicóptero, peraí. Porra, isso, cara. Caralho, nossa, que isso, cara. Que isso, cara. Nossa, que isso, cara. Você tá rodando helicóptero aí ou você tá batendo a ciririca, cara? Ele tá fazendo com a benga, né? O juiz já tá na conferência? Sim. É o bengocóptero. Então pode começar? Vai, Gary. Começar? Ai!